manhã, ouvindo o som dos automóveis. Sorrateiro, medo sempre está. E eu olhando o céu de astronaves. Os olhos saltam do lugar num tumulto formidável. E o que era suave, terno, fraco se tornou na violência das cidades. Sentir um sopro desumano e sem paixão de uma onda imensa de ilusão. Então se esquece tudo e tudo e nada, nada não. Nas esquinas, gritos roucos da razão. Ao acordar de novo de manhã na TV, o intelecto formidável. Faz ver, tudo não passa de bobagens. E tão manhoso o medo espreita até o mais mortal desavisado. Sacado, oculto e quase de pé, vejo dois casais de namorados. E ao ouvir os gritos submissos e sem paixão de uma onda imensa de ilusão. Que a felicidade de certo eu sei que é. O abandono insano da razão, eu sei. Nem do amor, nem da paixão. Saltam.